Goiânia 227, da presente autorizada Lida. Da presente Lida, muito grato, né? 227. Gol 2009, chame Recife na frequência 133.25, alterna no 33.95. Sempre aqui, 2.395, ponto de altura. Papá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Vira para Guarulhos. Gente, Mike, Juliette, Romeu, na frente do controle. Tenente Guardião 05, reporte para o debate. Romeu, November, Oscar, Whisky, afastado 23 milhas do VR Salvador, sem frequência livre, no acesso da reforma no setor, informe para regresso. Confirme o alternativo? Campinas. Aqui é Pátio, Índia, ponto de espera 2, número 2895, ajuste no 013. Pátio, Índia, 2295, obrigado, bom, 796. Azul 4462, contato radar, posição coral. Oi, coroa da posição Mari, desça para nível 050. Chega da Mari. Tano 6 para Recife, Golf 677, 110. Decola pista no zero, primeira curva esquerda, precisa da subida Conde. Aciona 0274, controle no 20.8. Nível de voo 050. Ivan, radar 050, minha 3 local. Doia Gol 1796, transporte ponte 010. Mano 796, autorizado a alinhar e decola pista 10. Vento 100 graus, 94 nós. E decola no 0, Gol 796, obrigado. Mike, Juliette Romeu, confirme. A sua posição criada está com o projeto Arendex, evitando conflitar com a área de jurisdição da torre de controle do Mike, Juliette Romeu. Gente. Caso 4462, desça inicialmente para o nível de voo 160, reduza para 250 mais. Chama 2227, chame Recife na frequência na 33.25, alterna 33.95. Segunda 3325, alterna 13395, chame a 6267, graças, muito boa. Chama 227, secundária 133.95. 3395, 6227, graças, boa. Aí 4462 é autorizado para o nível de voo 140. Aí 4462 é autorizado descida para nível de voo 140. Para o 796, boa tarde. Comandante 796, da Euleda, Irumi. Voa 796, completo radar na decolagem, supervia 6 Dael para nível de voo 360. Dael 360, está visual, teria condições de voar Irumi? Negativo, mantém a saída, agora autorização de recife. Ah, sim, a gente voa no 796, obrigado. Sente, reporte farol de Itapuã, Guardião 05. 6314, tem condições de voar Duna e incrementar a razão de descida? Temos Duna, se vai incrementar. Está livre da restrição do nível 050 em Itap? Afirmativo, chama 6314, está livre da restrição de altitude, nível e velocidade na chegada, direto Duna e descida até 4.000 pés inicialmente. Esse 4.000 pés, direto Duna, vai incrementar. Preenche reautorizado, nível de voo na 2.0. Você pode sentar aqui no hotel, pastor, no meio. Contraso 4462 é autorizado e fica para níveis de voo 1900 e falam que vai seguir tráfego posição de 10 horas, 8 milhas e meia no sentido nordeste, cruzando 090 para 4.000 pés no arroz 320. Cruzamento, pistola 0, após taxi Delta, Alfa, após taxi Juliette. Salvador, Sané 6327, para o táxi com 97 a bordo, 3 e 10, Salvador. 9048, ascendente, caçando essa via chegada a Mário para nível de voo 080-2509. Ok, 080-2509, né? Então na redução não seria possível mais lá a espaço, não quer? Agora para voar espaço, Gol 9048, inicialmente é o número 3. Autorizado, descida para 3.000 pés. 3.000 pés, 3.000 pés. Azul 4.462, desça para nível de voo 050. Para 050, azul 4.462. Pátio Índia no ponto de espera 18953, boa viagem. Juliette, Pátio Índia, ponto de espera 1985, boa. 009, azul 4462. Oceano M327, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 090 graus, no 4 nós. Alinha decola, Oceano M327. Sem táxi. Autorizado, chama Rigo, 9-6-6. Pastor 1 no meio, mantém o ponto de espera. Tem ponto de espera, pastor. Papá, Mike e Juliette Romeu informou o tráfego em Papa 28 Alfa, mantendo 1 no mil pés no sentido oposto. Papa Romeo, November Oscar Whisker? November Oscar Whisker para o regresso. Seja Papa Romeo, November Oscar Whisker, mantenha 1.010 via corredores. Para o Flávio, o tráfego do Mike Juliette Romeo, mantendo 510 no sentido custo. Ciente, graça, November Oscar Whisker. 2796, chame Recife, ano 33, decimal 25, alterno 33, decimal 95. 3325. Pista na 6314, reautorizado 2.000 pés, VLS X-Way, pista na 0, forma estabilizada. 2.000 pés, está autorizado VLS X-Way, 6314. Azul 4462, complexo direita 085, em forma estabilizada nessa prova. Direita para 085, azul 4062, forma Então, Vitor Índio Juliette, mantenha 50 pés de gloss via corredores, 1.500 pés, ajuste na 0.4 em forma tarifa. Azul 4462, na 0.5. Seja o terceiro localizador nessa proa, informa o tráfego de um Papai 32 na posição de 12 horas 4 milhas, mantendo 1.500 pés, aguarde para fazer mesmo para continuar de cima até 2.000 pés. Eu só 3 mil pés, eu 392, sua identificação dessa via mal para nível de voo 060. 060, Oi, Salvador, chamei 6327, perfil da El Coral. Chamei 6327, contato radar de colagem, sua via da El para nível de voo 240. Via 240, chamei 6327. Rádio 105, tá na escuta? Quem me ensina a tá visual com a aula 7? Rádio 5, quem me ensina a visual com o campo, pista na 7? Pastor, nomeio autorizado decolagem em pista 10, vento 090 graus, nomeio 2 de nós. Bora da alterna aí. Se espera 1895 e 13, boa viagem. Bate 1 no Índia 1895, pode esperar 1013, 966, obrigado, boa tarde. Chame torno na frequência 118 decimal 95. Gol 9048, descendo 0800. Cliente, desça para nível 050, gol 9048. Atende, descendo a 0500, gol 9048. Azul 4462, reduza para 189, vai ser o tráfego 7,5 com 1,970 de ground speed. Autorizando 2000 pés em forma estabilizada. Para 2000 pés, reduzindo azul 4462. Chame 6314, completo chame torre na frequência 118, decimal 95. Pastor, no meio, decolado às 4-1, chame o controle, 1-2-0 do Schmelter. Controle 208, pastor. Pastor, índio 295, ajustado 1013, boa viagem. Aguardando a conta, só tem 255. 3155, Guarulhos, autorizado, 320, Jumpers 190. Decola da 190, curva direita no perfil da HL Leda. Ótima. 5161, transponder, controle de 120, decimal 80. 050, na 310. Alfa Serra 50, 500 pés, no litoral sul, não dá certo. 7-6-3-1-4, confirmando livre pouso no 1-0. Confirmo o Xené 6-3-1-4. Está presente? Está presente, 9-0-3, direcionando de abate para a casa. Noto. 9-6-6, mantenha o ponto de espera. Controle Salvador, pastor, nomeia. Pastor, nomeia, contato radar de colagem, da via saída Conde para nível de voo 110. Saída Conde, pastor, 10. Pessoal, 16. Salvador, chanel 6327. Prefiro chanel 6327. Prefiro manter o nível 120. Ele mantém o nível de voo 120, agora de autorização como nível final. Grato. 19048, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-4, final e aliança, informe estabilizado. Desça para 2000, 1-0-4, reporta estabilizado, 19048. Vagão 05, agilizando autorizado o cruzamento, retaguarda de tráfego, reporta final para o pátio do Bré, informação do tráfego final 1-0, o Embraer 1-900. Desde o tráfego, final 1-0, com o Embraer, 1-0, agilizando o cruzamento. 24,000 feet, Planet 1014, on driver. Aguardando. Nove negativo, mantém o ponto de espera. Romeu, qual que me retorna agora? Turno 00 graus, 14 nós, reporte no solo controlado, Paz do Gré. É para operar solo controlado, Paz do Gré, graças pela colaboração, já sei. Puxa, M3, 14, solos 44, direito, 1, 2, 1, decimal, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Visual com campo, já, o 903. Tente, continue a aproximação, chame torre na frequência 118, decimal, 95. 1895, acerto, bom trabalho. Uso parado, não interfere. Ajuste no 013, vento 090 graus no 5 nós, autorizado pouso pista 10. Autorizado pouso 10, azul 4462. Taxi via Alfa, reporte antes do ataque do direto. Alfa antes da Juliette, 6304. E o COS? E o COVE, rochando 6367. Número 10. 1-0-0-3, reporte aqui mais um Bebara Cruz. Vagão 05, solas 45, frequência livre. Júlia! Romeu, hotel Juliette Serra, autorizado táxi, reporte na taxi lógica, ajuste no 018-95. É, 2 vai chamar a torre 1-0-8-95, boa 90-48. Papatango Vitor Índia Juliette, inicia 1390 pela esquerda. 1-0-0-0. 1-0-4-8, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 013. 1-0-3, aguardando o pouso, bom 9-0-4-3. 1-0-4-4-6-2, solos 47, direita 1-2-1-1. Vitorinha Juliette, complete 360, voo César. Completa, roteada, Vitorinha Juliette. 360, novembro das 3, informa a gente que está no ar. Um, 4462, taxi de alfa, reporte antes da Juliette. Corrigindo o 4462, Alfa Kilo, parte 3, é 4 Romeu, pessoal. Chulé 63 no 4, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 63 no 4. Meia 0, curto pela esquerda, o 9 da Cruz. Change. reinterceptando ao sinal da 17, o November Oscar-Luiz. November Oscar-Luiz, autorizado ao sinal 17, reporta na curta. Reporta na curta, November Oscar-Luiz. Tamo Vitorinho Juliette, que a gente chama em torno na frequência 119.95. Tipo chama 0. Ali mantemos 0, Manoel. Doutor Salvador, boa tarde, Papatango Vitorinho Juliette. Papa, meu November Oscar Whisky, avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento 080 graus, 14 nós. Livre pouso na 17, November Oscar Whisky. Papatango Vitorinha Juliette, desça 1 número 10, reporta sobre a rotatória iniciando 360, ajuste na 03. Vitorinha Juliette, toda a rotatória descendo 1 número 10, reporta o término. Alfa, reporte antes da direita. Alfa, vai chamar de brasileiro, seu 9042. Segura 966, autorizada a decolagem, pistão 10, vento 080 graus, 12 nós. Direto, se é autorizado alinhar e manter campo segurão 7. Salvador, está 3192, aproximação para 90. Está 3192, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste na 03. Guarda a liberação. Na forma meu 90, Oscar Whisky, solo 50, confirme o pátio. Continua 90, Oscar Whisky, efetue 180, reporte ingressando na Taxi Quebec. Tango Vitor Índia Juliette, continue a aproximação, reposta na vez de Rimar, ajuste no 03. Reposta na vez de Rimar, no 03, Vitor Índia Juliette. 092, autorizado, pouso pistão na 0, vento 090 graus, 12 nós. Autorizado, pistão 0, para 3192. Luna 966, decolado 52, chama o controle 120, decimal 8. 208, 9966. 201, 9633. 20, November, acho que eu busquei. Controle Salvador, Luna 966, passaram 2000, poucas de par. 1966, contato radar na decolagem, esse da via saída Puca para nível de voo 370. 370, Gona, 966. Direita no 4, autorizado, no 5, Xantar. Vitor Índia Juliette, você tem 360 curto, reporte em interceptando a final 7. Reporte Romeu Hotel Juliette Serra, autorizado a decolagem, pista 17, vento 090 graus, 94 nós. Vitorinha de Juliette autorizado, final 17, reporte na curta, ajuste no 03. Boa tarde, Juliette, passou através da RMA. Capitango Vitor Eco Serra, mantenha 100 na escuta do controle, chame a 40 milhas de Salvador. Change. Ground 021 Alpha, descend 2,000 feet, Canadian 0013, clear ILS final approach for service. On 1013, descend 2,000 feet, clear ILS. Final 10, calling for service. On 021 Alpha. The Alpha, report change to Juliette. Okay, what's up, Juliette? Yeah. Papai Romeu até Juliette Serra, CN Código Transponder 5177. 5177. 3355, pronto, corta. Guarulhos, autorizado 360, veio peso 190. Para dar 10, curva direita no perfil da Dael, Leda Mótima. 5410, transponde, 1208, controle. 13835, voo Alagoinhas para interceptar a chegada BOF, desça para o nível de voo 050, ajuste na 013. E a 355 correto, chame o ponto na remota para a perspectiva. Vitorinha de Juliette, sala 5, meu autorizada, backtrack, reporte livrando a interseção. November Oscar Whiskey, segue o Papo Alfa 32, via pista até o pátio da Bata. Chico 5, autorizado o ingresso com cautela até o portão 5. Gente, pessoal com o mesmo, e segue para o 535 3 1 0. Para o táxi, 3155 com 2 2 2 3 40 1 0. 055, aguarde o ingresso do colega da companhia direita. Vai parquear no portão 5, após o mesmo, pátio 1 no Índia, no ponto de espera 295013. Tenha uma boa viagem. Meia, chama Recife em 26 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Serra Charlie Eco, acendo identificação, desce inicialmente para a área de volume 50, reduza para 250 nós, informe que vai seguir tráfego 8 milhas 12 horas, 12320, cruzando nível de voo 140 para nível de voo 050. Aprova Sierra Charlie Echo, para quem seria orientado a entregar high speed na descida? Foi orientado a reduzir para 2709, estava reduzindo. Bem, reduza para 2509. 2509. Salvador, uma boa, Eltan 3, 155, virtual para a aeronave, pronto, pronto para decolagem. Eltan 3, 155, após a passagem do Airbus que pousa na 10, autorizado a olhar e manter. Após o Airbus na final, a olhar e manter, estão no 0, Eltan 3, 155. Preciso autorizar até 4000, Eltan 3, 835. Livre descida para 4000. Ok, eu quero para 4000, 3x3. Aqui na última chamada. Apatando Echo Delta Foxtrot para cima. Checo Delta Foxtrot, acione transponder 0224, mantenha-se visual via corredores e forma tarifa. Papai Abaia, Serra Charlie Echo, reautorizado descida para nível de voo 100. Para uma centena, Serra Charlie Echo. Portugal, 0 tonal, from the ground at 02, right point 1, decimal 1. Até o Juliette Serra, confirma estimado de pouso. Padre 9913, sua frequência livre não aponta de forma. Juliette 1 Alpha on the ground at 02, right point 1, decimal 1. Aliou com o emissivo do SAP para 2209. 2209, certo. Hotel Leon, com autorizado nível 080. 080, senhor, excelente. Pastor, 16, serviço radar encerrado, 59 milhas nordeste do Arco Salvador. A ingressão na terminal Aracaju, chame na frequência 120.3. Cinco, decolando 04, chame o controle 120 do Smojo. 1208, André, não tem tempo. Autorizado 360, via pêndulo 21, decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa, após Elefa, voa nítico para interceptar a aerovia. 5411 transponder, controle 208. Radar na decolagem, tudo para nível de voo 320, após 2000 pés, autorizado mesmo. Após 2000, lenda, tá 3155. 4235, desço inicialmente de 2500 pés, ajuste na 014, autorizado o sinal e LS, forma contabilizado. Gato Alié, com autorizado descida para 4000 pés, ajuste na 014. 4000, 014, na nave, suspeccionamento. Voo 35, informo tráfego 12 horas, correção 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, 1.500 pés, porta alfa 31. Alpha, holding Juliet. Apache Zero 1 Alpha, clear taxi Juliet. Pay attention to the ground staff due to works behind gate 10. Can dash the instructor of ground staff. We have caution on apron 1 and our gate is number 10. 255. Na sua escuta, 3, 1, 5. Romeu Lima, Alfa Romeu, prossiga. Lima, Alfa Romeu, ciente, mantenha a visual no 1500 pés, ajuste no Salvador na 014, ação transição 0223, informe tarifa. Lima Alfa Romeo, então suba para 2000 pés, inicia 360 pela esquerda, aguardando para sequenciar nesse pista na zero. Chegou Lima Alfa Romeo com o tipo de equipamento? Quente. Comando Lima Alfa Romeo, a intenção é prosseguir visual pista 1-0, confirma. Cheque, desconsidere a subida para 2.000 pés, prossiga via corredores, Paripe, pode Paripe para voar para Ceasa, aguarde a autorização da corrida para pouso 1-0. Sandra 835, completo, chame o 1895. Terra Charlie Eco, reduza para 1809, tráfego anteriormente mencionado agora 7 milhas com 1950 de grau de speed. Autorizado, descida para 2000 pés, informe como estabilizado. 2000, reportará estabilizado, reduzindo para 1809. Eco Delta Fox, mantenha o setor chame torre na frequência 1118 decimal 95. Comandor, Zapatango Eco Delta Fox. Zapatango Eco Delta Foxtrot, continue a aproximação, desça 1 no meu pad, reporte sobre RMA. Comando Blue, reporte lá na lateral da RMA, Fox. Vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Capitão Eco Delta Foxtrot está presente, efetua em 3-0 curto, reporte interceptando o sinal 1-7. Mati, o Félia. Vente, completo, chame torre, frequência 118, decimal 95. 18 ao 5, bom dia, certo? Eco Delta Foxtrot, informação de tráfego. Adicional, olha, Jet 4, 5, já uma milha do marcador. Mantenha o setor, aguardando instruções. Torre, boa, papapá, Serra Teleco, foi elétrico. Serra Teleco, continua a aproximação, mais pista livre, ajuste no 0 no 4. Sente boa. 3835, solos 1-3, direita 1-2, 1 decimal 1. Direita 2, 1, 1. Estimativo 40 milhas norte do R de Salvador, mantendo uma centena. Você não escuta do controle, tá voando direto... É, pista, tá aqui. Sente. Sente autorizado não no zero, senhor Artelê. O Eco Delta Foxtrot complete curva pela 360 pela esquerda, reporta sinal 17. Pode lá. Salvador, boa tarde, Oxalé 6355, pushback acionamento, remota 1-4. Controle Salvador, Lima Alfa, o meu retornando. Prossiga. Está agora a 13 milhas de Salvador. Quando possível autorizar, gostaria de uma proa direta da 1-0. Aguarde a autorização da torre em Lima Alfa Romeo. Tata Tango Eco Delta Fox Trot autorizando pouso pista 17, vento 090 graus, no 2 nós. Pouso 17, Eco Delta Fox. Vou chamar a torre em 118, decimal 95, fazer a coordenação com a mesma. Eco. Boa tarde, da Clive Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, Juliette, gentileza, se autorizado, estou distante 11 milhas, uma proa direta. Gente, o Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, reporta final 1-0, ajuste 1-0, 1-3. Bota lá na final da 1-0, Romeu. Diz que o Vitor Mike conta com radar 65 milhas, hora de Salvador, reporte a 40 milhas. Zero autorizado, que é o pesouro do inverso. É fala da 1-0, curva esquerda, no sentido da bomba, transição Neninha. 5425, transponder, 1208, controle. Prepare a PUCA para Recife no 390. PUCA Recife 39. Pronto, escolas 1-8, confio em parte. Primeira nova parte está sendo a frequência livre, Fox. Espera 1895, ajustado 1014, boa viagem. Já 3835 após o gol, autorizado em ingresso via Juliette para o gate 8. Romeu Juliette para 8, pai do voo. Já Charlie Eco, segue aeronave da TAM, bate 1, chame novamente na linha. Alfa Romeo interceptando a sinal de 5 milhas a 190. Lima Alfa Romeo, autorizado pouso, pista 190, vento 090 graus, 14 nós, ajuste 0014. Lima pouso, Romeo. Deveria ser tudo. Eu, Charles Serra. Oi, Salvador, uma boa tarde, bom 1097, ponto de espera. Bom 1097, boa tarde, Marinho, ponto de espera. Marinho, ponto de espera. Sim, a solicitação que você tinha feito. Bem, chegando. Chalé 6355, coordena a equipe de solo, após o Learjet passar a retaguarda, privado e chame táxi. 6355. Siga, November, acho que whisky. Pronto, November, acho que whisky, confirma o horário do plano. Tango Whisky, Victor Mike, autorizado para 4.500 pares, ajuste na 014. Autorizado, Tango Whisky, Tango Victor Eco Sierra, frequência volumétrica 123, decimal 95. November, acho que eu estive na escuta. Fale o nível de cruzas.